Essa foi onde tudo começou. Puxa, M10. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando: te amo, te amo, te amo. Devinho Novaes, o Vaizinho. Entre ser seu amigo, não sou nada. Eu prefiro ser nada. Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Então só avisar de esquecer. Que toda vez que você me disser oi, oi, com meu peito gritando te amo, amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, oi, te amo, te amo, te amo. Devinho Novaes do Vaizinho, puxa do sucesso M10. Com litro cheio de cana e o coração chorando. Do Vaizinho no meu som tocando. Eu tô pagando caro sem o teu amor. Tá ruim. A minha vida agora tá daquele jeito. Com isso e com cachaça e uma dor no peito. Que saudade louca desse teu amor. Estou sem você. Já não deitou na cama pra não ter que sofrer. A nossa casa já não é a mesma. E nem meu coração. Isso tá fazendo falta. E eu estou me acabando. Os meus amigos estão falando. Estão com pena de me ver assim. Um litro cheio de cana e o coração chorando. Vozinho no meu som tocando. Eu tô pagando caro sem o teu. Tá ruim. A minha vida agora tá daquele jeito. Com cachaça e uma dor no peito. Que saudade louca desse teu amor. Tá ruim. Thiago Cunha Lima, Lúcio Santa Cruz, China CDs, Bob e Léo, tamo junto. Essa é a mais estourada ainda, vai. Eu tô perdido desse olhar que cega. Essa paixão eu já perdi as rédeas. E vai doer, eu sei que vai machucar. Vai doer menos se eu aceitar. Procurei ouro onde só tinha pedra. Alguém que parecia o que não era. Paguei pra ver e vi de tudo um pouco mais. E foi pra guerra o coração em paz. Brinquei com fogo e chamei o perigo. Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro. E viver na rua descanso de aço. Ninguém sonha a metade do que faço. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Se é pra chorar, eu choro. Teve 10 produções, Augusto Produções, Pedrinho Augusto, Fabiano Oliveira, Alô Lorival.